sei por que fugi dos braços teus. E não quis te escravizar a minha sorte. E quem sabe além de Deus, que o destino ingrato me negou o direito de te adorar. Tens tudo que eu não posso te ofertar. Tens riqueza e mocidade, eu bem sei. Mas não tens no coração qualquer recordação dos beijos que eu te dei. Odeia sem saber que por te querer os sonhos meus crucifiquei. E nunca te direi se o arrependimento feriu meu coração. 2 anos se passaram de tristeza e dores sem que enxumes eu sofri. Sinto saudades de um amor que tive em minhas mãos e perdi. Não posso te ofertar. Tens riqueza e mocidade, eu bem sei. Mas não tens no coração qualquer recordação dos beijos que eu te dei.